como prometido, hora de conversar com ela sobre números, digamos assim, estarrecedores, né, da eleição do último domingo em Foz do Iguaçu. E aí você pergunta, quem é ela? Você sabe, claro que sabe. Aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena. E é aí que mora o perigo, né? Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Mulher do Google, diga lá, é verdade que seu software recebeu nessa semana uma atualização completa em numerologia? Sim. Tá, e como você define a palavra numerologia? É a arte de tornar uma ciência exata, como a dos números, em algo totalmente subjetivo. Um horóscopo da matemática, mais ou menos isso? Sim, mas não. 50%. Ok, eu perguntei sobre numerologia, não porque eu me interesse sobre o assunto, tá? Mas porque uma publicação no Facebook, feita pelo Renan Breda, me chamou a atenção com relação a alguns números da eleição do último domingo aqui em Foz. Trouxe sua calculadora, mulher do Google? Guilherme, eu sou a calculadora. Eu pensava que você era a mulher do Google, não o calculador, enfim, mas vamos lá. Foz do Iguaçu teve 6 candidatos a prefeito na eleição de domingo. Calculei. Marcelino, número 13, vá somando. Felipe Mansur, número 18. Tenente Coronel Jank, número 19. Osli Machado, número 23. Irineu Ribeiro, número 43. Chico Brasileiro, número 55. Anotou? Não preciso anotar, Guilherme. Está tudo registrado no meu servidor. Tudo. Eu disse tudo. Entendeu? Tudo. Ok, já entendi, tá? Então vamos somar esses números. Vamos lá, 13 mais 18... 31. Mais 19, mais 23... 73, Guilherme. Mais 43... 116. Mais 55, que é o número do candidato vencedor. Quanto que deu isso aí? Tá rindo do quê, mulher do Google? Fala pra mim quanto que deu a soma. Você não vai acreditar, Guilherme. Claro que vou, é por isso que eu pedi pra você fazer a conta. 13 mais 18 mais 19 mais 23 mais 43 mais 55 dá 171, Guilherme. 171. 171. Confere? Confere. Era o que eu temia, mas vamos lá. Vamos pegar aqui a votação do candidato Marcelino do PT, quinto colocado nas eleições. Quantos votos? 2.106 votos, Guilherme. E isso dá quanto em percentual de votos válidos? 1,71%. 171. Caramba, hein? 171 de novo. Impressionante. Agora me diga, o que a numerologia diz sobre isso, mulher do Google? Coincidência? As chances de que seja coincidência são de 50%, Guilherme. Ou sim. Ou não. É, pelo visto nem sua atualização em numerologia serviu pra eliminar essa piadinha, enfim, né? Bom, vamos lá, passando adiante. O que a numerologia diz sobre a votação do candidato vencedor, o deputado Chico Brasileiro, que elegeu-se prefeito de Foz com 56,35% dos votos válidos? Guilherme, não sei se posso falar nesse horário. É claro que pode, mulher do Google. Quer que os ouvintes tirem as crianças do carro? Não precisa. É que o total de votos recebido pelo prefeito eleito foi de 69.469. Com o 6 e o 9. 69. 69. Aparecendo duas vezes. O que me parece um número jucasístico. Número jucasístico? Não entendi. O que é um número jucasístico? Um número com mais de uma junção de 69. Uma homenagem ao senador Romero Jucá. Romero Jucá, o que falou da suruba pra todo mundo em Brasília? Sim. Captei vossa mensagem, mas será que um desses 69, porque o número completo é 69.469, não é um indicativo, talvez, de que a duplicação da BR-469 até ali a entrada do Parque Nacional do Iguaçu pode finalmente sair do papel? As chances são de 50%, Guilherme. Ok, já sei, né? 50% ou sim ou não, mas não pode ser um indicativo também de que... Ah, quer saber? Deixa pra lá. Posso jogar no bicho esse número? Claro que pode, Guilherme. E eu vou ganhar? Sou a mulher do Google. Não sou o Castor de Andrade. E nem o Zé do Pé. Tá bom, mas você volta na próxima semana? Claro que não, Guilherme. Volto só depois da Páscoa. E você também. Verdade. Muito bem lembrado, mulher do Gogli. Sábado que vem não teremos edição do Front, devido ao merecido descanso de Páscoa, né? Ou melhor, sei lá se é merecido mesmo, só sei que vai me cair bem. Bom fim de semana e feliz Páscoa! Para você também, Guilherme. E para todos os nossos ouvintes. Feliz Páscoa. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas, aqui no Front.